apesar de ele é repórter H, bom localizador. Oxiane 6224, pista para 3 mil pés, ajuste 1022, Oxiane 6224. Chame na torre em 118.6 quando para cópia, ok? Azul 4235, decolou 01, controle 120.8, bom voo e boa noite. 208, controle agora, muito obrigado, senhor, até uma boa noite, bom trabalho. Tá 3305 na escuta para cópia. Escuta 3305. Tá 3305, está autorizado para Recife, nível de voo 330 pela Upper Whisky 58. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5461, controle em 120.8, cotejo. Autorizado aí. 130, decolando a Perúcia 58. Ah, 10, muito forte. Sua transmissão está com um forte chiado metálico, ok? Está 3305, eu não consegui compreender. O transponder é 5461, controle em 120.8, ok? Você acompanha o transponder 5461, controle em 120.8. Ok, correto o cotejamento, a transmissão continua com bastante chiado, ok? Verifique o rádio, chame para o pushback. Salvador, boa noite, número do bastidor aí, foi. Permanece, ok? Direi, foi, back in 1-1, we are ready for pushback. Confirme? Eu do bastidor, sir, so you are unreadable, do you have any problems with your radio? Não vai entender nada. Realmente, a gente aqui na torre também não conseguiu compreender a transmissão, ok? Tá 3305. Seu computador está aberto. Salvador, também vai partir aí fora. Permanece ininteligível. Salvador, eu vou partir aí fora. Europa 084, ok. Are you ready to push back? That's a we're ready to push. Europa 084, clear to push back and start up. Call me ready for taxi and check the radio, please. No, I think somebody stuck the mic. It's on the airplane because we can hear some communications on the far side. So I think someone stuck the mic. You are also unreadable, so I think it's the mic on. Europa 084, Salvador Tower. I'm not able to understand your transmission, okay? Check the radio. Tô em Salvador, boa noite, PP 5515, na final ILS da 10. Tô em Salvador, copiou o PP 5515. Salvador, TP 5515, pode estar 37 no planeta, 3 horas e 40, alternando o galho. 37 no Pro B, 3:40 e galeão, é isso? Confirme. Afirmativo. Ok, 1074, está livre o táxi à direita, chame pronto para a decolagem. Chama na prova, na cidade 34. Tráfico do galeão de lado da mar, então, Mike. Torre, Salvador, trip 5515 na final ILS, tem uma chat chacalha. O 35555, por gentileza, troque para 118.95, ok? A transmissão está com um forte chiado. Tente 118.95, por gentileza. 118.95, 35555. Ok, agora sim, alto e claro, pode permanecer em 118.95, QNH1023, o vento é de 1,60 graus com 8 nós, livre pouso na 10, 5515. O Gol no 074, por gentileza, troque para 118.95 para a decolagem, ok? O 074, após o ATR da trip que pousa, alinha e mantém a 1-0. Europa 084, Salvador Tower. Okay, go ahead. Please, change to 118.95 to push for, oh, sorry, to for taxi, okay? Say again, for Europa 084. Salvador Tower from Europa 084, we are calling you on 121.5, did you read? Europa 084, change to 118.95, ok? O 215 eu não tenho como transmitir, ok? Eu até recebo, mas não transmito. É, se ele ouvir o senhor, pede para ele chamar em 118. Ponto... Ah, ele me chamou aqui, 1219. Trip 5595 no solo 09, libera a direita, táxi via Alfa e Kilo para posição 4, parte 3. Uno 074, o vento é de 150 graus com 8 nós, QNH 1023, livre decolagem da 10. Europa 084, now I read you clear, taxi approved via April 1, India and Alpha to holding point runway 10, call me ready for takeoff in this frequency, okay? Okay, roger. Salvador, boa noite, 4 meses do externo, via. 1074, decolou aos 11, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. Oi, boa noite, Oceanair 6224. Torre, Oceanair 6224. Nível táxi, pátio 1, Indy Alpha, chama no ponto de espera para decolagem, TAM 3306. Gol no 074, decolou o 1-1, controle em 120.8, bom voo e boa noite. TAM 3178, boa noite, complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. Ocean 6224, no solo aos 15, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 01. TAM 3178, cheque o trem, o vento é de 150 graus com 8 nós, Kennegal no 022, livre pouso na 10. Tá 3305, tá pronto para a decolagem, confirme. Ali mantém, tá 3305. TAM 3178, no solo aos 18, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Kilo para a posição 10 do parque 3. TAM 3305, está autorizada a decolagem da 10, o vento é de 160 graus com 5 nós. Cópia 320 Galeão. 5972, aguarde um minuto para a cópia. Está pronto já para o push? Confirma. Europa 084, stand by just one moment and the holding point runway 10. Rio 5972 na escuta? 5972? 5972, aguarde um instante para a cópia, ok? Web 5716, boa noite, cheque o trem, reporte passando externo, baixar para lá. Web 5716, autorizado o pouso na 10, o vento é 160 graus com 5 nós, o altímetro no 022, está livre pouso na 10. Está 3305, decolou os 20, controle em 120.8, bom voo e boa noite. Rio 5972, confirme como recebe o solo. Rio 5972, como recebe o solo? Pro 330, Pucaracaju. 3305, contato radar, sub, mantém o nível 330, mantém a saída pouco. 330, TAM 330. Europa 084, after the landing traffic, line up and wait runway 10. Afirmativo, está livre o pouso, 160 graus com meia dúzia de nós, 5716. Rio 5972, copia? Web 5716 no solo aos 23, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Kilo para a posição 4 do Pat 3. Rio 5972, na escuta do solo. Rio 5972, é a torre, Salvador. Rio 5972 ao solo. Rio 5972, a torre. Rio 5972, a torre, Salvador. Rio 5972, como recebe a torre? Rio 5972 ao solo. Eu recebo o senhor alto e claro, o senhor é que não está recebendo, ok? Já até informei a Fraero aí para alguém aí falar com o senhor para verificar. Confirme como recebe o solo. Ok, vou fazer um teste numa nova frequência, tente em 118.95. Caso contrário, retorne para 118.6, ok? Rio 5972, como recebe? Rio 5972, como recebe a torre? Torre, Rio 5972. Agora, Rio 5972, alto e claro, como recebe a torre? Ok, o que está acontecendo é o seguinte, o senhor está transmitindo, a gente está recebendo aqui e a gente não consegue transmitir para o senhor, ok? Está pronto para a cópia, autorização? Está autorizado para o Galeão, o nível de voo 320 pela Upper Whisky 50. Decola na cabeceira 10 com curva à direita, subida da El Leda Eudes. O transponder é 5467, o controle em 120.8. Cotejo. Para o Galeão foi autorizado no 320 e aqui no Porto Lúcio 50. Saída da El Leda Eudes. Decola na cabeceira 10, temperatura direita. 5972, correto o cotejamento, chame para o acionamento. Ok, está autorizado o acionamento, troque para 118.95 para o táxi. Para o táxi vai trocar para